de Colonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. Imigrantes vindos do Principado de Birkenfeld, do Grão-Ducado de Oldenburg, para a Colônia Santo Ângelo, 2. Karr Galli nasceu no Principado de Birkenfeld e, em 1884, chegou na Colônia Santo Ângelo. Casou-se com Katharina Grinks. Jakob Haack, natural de Mackenroth, Principado de Birkenfeld, embarcou para o Brasil em 1861, no porto de Hamburgo, juntamente com a esposa Katharina Kuhlmann, acompanhados dos filhos Julius Haack, Jakob Haack, Jr., Florina Haack e Lina Haack. Carlos Halberstadt Sr. nasceu em Hammerstein, no Principado de Birkenfeld, em 1832. Embarcou com a esposa Katharina Mohr e filhos em 1862 e rumou para o Brasil. No dia 19 de outubro de 1862, foi instalado na linha Neri, Colônia Santo Ângelo, lote número 1. A esposa Katharina Mohr era natural de Algenroth, Principado de Birkenfeld. Os filhos Carlota Halberstadt e Wilhelm Halberstadt nasceram em Hammerstein. Johannes Nikolaus Halberstadt, também natural de Hammerstein, era casado com Sophie Klein, que faleceu na linha Neri em 19 de outubro de 1864, poucos dias após a sua chegada na colônia Santo Ângelo. O óbito foi registrado pelo barão von Calden e consta que faleceu na residência do filho João. Johannes Halberstadt nasceu em 1840 em Hammerstein e foi instalado no dia 23 de novembro de 1862, na linha Neri, lote número 15. Casou-se em Paraíso, em janeiro de 1867, com Philippine Seibert, natural de Wolfersweiler, no Principado de Birkenfeld. Karl Konrad, natural do Principado de Birkenfeld, nasceu em março de 1863 e trabalhou como agricultor na colônia Santo Ângelo, sendo filho de Friedrich Konrad e Agnes Hasenberger. Karl Konrad casou-se na Igreja Evangélica de Agudo no dia 4 de junho de 1886 com Emilie Caroline Becker, filha do antigo Achersleifer, ou lapidário de Idar Oberstein, no Principado de Birkenfeld, e agricultor na linha Teutônia, Colônia Santo Ângelo, Julius Becker e de Louise Becker.